esfrega que é a rocha. Onde se mais badalado de Belém. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Respondiam e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu de quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondiam e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez